Logo pela manhã, ouço pássaros cantando, depois uma musiquinha irritante. É meu celular me avisando que é hora de acordar. Vixe, que vontade de ficar mais um pouco, mas ficar deitado não põe a grana no meu bolso. E a Julia Cristina e o Josef Silva precisam do leitinho, da porção para o dia, da bolacha, do pãozinho, da sustagem, leite ninho. Não sou rico, não, nem tenho a pretensão. Durmo mais tranquilo, não possuindo um milhão. Opa, peraí, tenho sim um milhão de razão pra levantar as mãos pro céu. Agradecer a Deus pelo que me concedeu. Agradeço por estar vivo, agradeço pelo sorriso do meu menininho. Agradeço pela dádiva de comer e poder sentir o gosto. Tem rico pura em que se alimenta pelo soro. Sou cercado de amigos que sabem que eu não tenho nada, mas mesmo assim estão sempre na minha casa. E é nisso que percebo que sou medido pelo que sou e não pelo que tenho. Pobre de recursos sim, porém feliz eu sou assim. Pobre, mas porém feliz. Eu me sinto bem, melhor do que eu mereço. Me sinto abençoado pelo pouco que tenho. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Do que vale ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Eu me sinto bem, melhor do que eu mereço. Me sinto abençoado pelo pouco que tenho. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Do que vale ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Já são 17 horas, hora de ir embora. No pé do escadão, minha trajetória, minhas conquistas, triunfos. Na subida das escadas é que teto tudo. Cumprimento a velhinha lá de cima da janela. Lá do alto ela tudo observa. Isso é melhor do que novela. Alcanço o fim do morro com cansaço espalhado pelo corpo, mas com a sensação de dever cumprido. Lá de longe eu observo agitos e sorrisos. É a minha filha e o meu filho correndo em minha direção com os braços estendidos. Agora diz você, se isso não é ser rico, mesmo não tendo tudo que quero, tenho tudo que preciso. Meu lar é humilde, mas cercado de carinho. Oh Deus, como tu é bom comigo. Eu me sinto bem, melhor do que eu mereço. Me sinto abençoado pelo pouco que tenho. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Do que vale ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Eu me sinto bem, melhor do que eu mereço. Me sinto abençoado pelo pouco que tenho. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Do que vale ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Eu me sinto bem, melhor do que eu mereço. Me sinto abençoado pelo pouco que tenho. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Do que vale ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Eu me sinto bem, melhor do que eu mereço. Me sinto abençoado pelo pouco que tenho. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Do que vale ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Do que vale ter tudo ao mesmo tempo não ter nada. Do que vale ter tudo ao mesmo tempo não ter nada. Nada, nada, nada. Valeu, família.